Bruno Bruno, pra tocar no seu coração. Um abraço especial para os meus empresários, Bruno Ferreira e Armando Freitas, KB Produções. Assim, beija minha boca e eu me entrego todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é um caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa o seu marido e vem me procurar, que eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, volte bem pra cá. Sou eu seu defensor e vim te proteger. Perdeu o pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu o pai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute o que eu vou te dizer. Você bate e maltratava, eu faço o que ela quer fazer. E aí? Alô, Bruno? Essa é sua, papá? Então deixa ele vir morar comigo, vem. Então deixa o seu marido e vem me procurar, que eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, volte bem pra cá. Sou eu seu defensor e vim te proteger. Perdeu o pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu o pai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute o que eu vou te dizer. Você bate e maltratava, joga no chão minha banda. Só quem sabe solta a voz comigo, diz. Perdeu o pai, coisa linda. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu o pai, mulher não nasceu pra sofrer. Escute o que eu vou te dizer. Você bate e maltratava, eu faço o que ela quer fazer. Calma no sax. Aô, paixão. Essa é sofrida demais. Coisa boa, coisa boa. Para não, vai. Isso é Bruno Bruno ao vivo.